Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem, muito boa tarde. Cá estamos no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos o Carlos Ardisson do CDS, o António Proa do PSD, a Carla Madeira do PS, a Ana Jara do PCP não consegue hoje estar presente. Hoje vamos falar do que pode acontecer agora, que a Carta de Habitação, de que já aqui falámos, foi aprovada. E também vamos falar dos tumultos e dos acontecimentos da última semana, dos últimos dias, sobretudo em bairros periféricos de Lisboa, mais periféricos, depois da morte de um homem pela polícia na Amadora. Primeiro um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Permitam-me, excepcionalmente, já que a Ana Jara também não está hoje, destacar aqui um assunto que me parece interessante. A jornalista Helena Ferro Gouveia criou uma campanha no GoFundMe para apoiar o Tiago, um motorista da Carris de 41 anos, que ficou gravemente queimado em Santo António dos Cavaleiros, nestes distúrbios dos últimos dias. As doações, entretanto, já ultrapassaram os 34 mil euros. A campanha pretende angariar 35 mil euros até ao dia 31 de outubro. Penso que vai consegui-lo, mas não queria deixar de dar os parabéns à Helena Ferro Gouveia, também a jornalista, por esta iniciativa e por ser uma pessoa que faz, que passa a ação, e, portanto, achei que esta iniciativa é uma boa iniciativa para angariar então algum dinheiro para o motorista da Carris que ficou queimado, sem culpa nenhuma, não é? Foi apanhado nestes tumultos, nestes distúrbios, ficou queimado e, portanto, para ajudar e ajudar a sua família. Carlos Ardisson, no seu minuto, vamos começar por si. Boa tarde a todos, bom, aos nossos ouvintes, aqui aos colegas do painel. O meu primeiro minuto hoje é uma reflexão sobre as alterações climáticas que estão a acontecer e que hoje, quando no Parque das Nações falávamos sobre a recuperação dos Jardins Garcia de Horta, que estamos a trabalhar com a arquiteta Cristina Castelo Branco, com toda a equipa, a tentarmos recuperar o que foi criado para a Expo 98, ainda hoje se falava pela manhã que aqueles espécimes colocados nos Jardins Garcia de Horta e que representam os locais por onde os portugueses passaram nos descobrimentos, os espécimes são subtropicais, portanto houve o cuidado de não trazer espécies de árvores e de vegetação tropical, mas são subtropicais, e o que ainda hoje se refletia é que, passados estes 26 anos, o clima de Lisboa está quase subtropical e, portanto, grande parte dos exemplares de maiores dimensões, das árvores que poderiam não ter sobrevivido, estão de boa saúde. Há algumas coisas que estão a necessitar de renovação, e principalmente as herbáceas, as plantas mais pequenas, algumas foram pisadas, outras foram estragadas, mas vai ter que se fazer uma intervenção. Mas há um ponto que é interessante, e ainda há pouco também reparava aqui no Sapo, numa publicação também num artigo, que várias espécies estão em risco, mais de 30% das espécies de árvores estão em risco, e se calhar tem a ver também com estas alterações climáticas que têm acontecido, que nós vamos dando, porque eu ainda há bocadinho olhava para a temperatura e estão 21 graus, portanto, no final de outubro, quase novembro, e estamos perfeitamente à vontade, uma manhã mais fresquinha hoje, mas isto, o nosso, seja as nossas ações humanas, seja também uma parte da evolução do planeta, das alterações que isto respira como um todo e tem evolução, está-nos a conduzir para um clima diferente que aquilo que nós estávamos habituados, e muitas daquelas espécies autóctones de Lisboa e de Portugal se calhar já não se dão tão bem, e já estamos a passar para outro nível de espécies. E é uma curiosidade que eu hoje de manhã refletíamos e falávamos sobre isso, e que verificamos que algumas das espécies que estão no Parque das Nações, que são da zona, são de Lisboa, são de Portugal, estão a morrer. E outras que são subtropicais, não se deviam dar tão bem, e até sobreviveram, e algumas até cresceram demasiado de qualquer expectável. Portanto, é uma, só uma partilha convosco e com os nossos ouvintes, que realmente isto, as alterações têm impacto no meio ambiente que nos rodeia. Carla, o seu minuto. Muito boa noite a todas e a todos. Bom, há pouco saiu uma notícia que diz que Lisboa foi distinguida com o prémio de melhor destino urbano para estadias de curta duração. Portanto, isto foi a 25ª edição dos Star Awards. Este anúncio foi avançado pela Associação de Turismo de Lisboa e estamos a falar de uma distinção que teve lugar numa cerimónia em Londres e que diz que a capital portuguesa é um destino privilegiado pelos turistas do Reino Unido para uma escapadinha, dada a diversidade de pontos turísticos de elevado interesse que o destino possui, interpreta a presidente da ATL, Paula Oliveira. Portanto, eu estou a ler a notícia. Bom, dizer que se esta notícia tem um lado positivo... Estamos perto de Londres, não é? Portanto, são 3 horas de voo, assim, sim, é muito difícil cá chegar. Sim, agora, isto não é novidade, quer dizer, temos muitos turistas de Londres em Lisboa, e a questão é que a nossa cidade está-se a tornar cada vez mais um local para destinos rápidos e para quem vem cá divertir-se, é? Beber, e estamos a ir contra a tendência do que está a ser feito em cidades de Espanha, em Praga, porque estamos a ser cada vez mais um destino para turismo de despedidas de solteiro, para quem vem aqui beber muito, para quem vem aqui fazer o que não pode fazer nos países deles. E por isso é que eu digo, isto é uma notícia que tem um lado bom, mas que é resultado de uma ausência de políticas que estão a existir no nosso país e na nossa cidade e que estão a ser adotadas noutros sítios. E, portanto, se nós neste momento já somos um dos destinos eleitos para quem vem beber sem regras, isto vai piorar. E vai piorar porque quer Barcelona, quer Maiorca, quer Ibiza, quer Praga anunciaram uma série de proibições relativas ao consumo de álcool. Portanto, Maiorca e Ibiza proíbem já a venda de álcool durante a noite, dizem eles, porque que estão fartos de turistas desordeiros e bêbados e, portanto, o governo local das Ilhas Baleares em Espanha introduziu novas e rigorosas proibições de consumo de álcool. E os turistas de algumas das instâncias mais populares de Maiorca e Ibiza estão proibidos de comprar álcool nas lojas entre as 21h30 e as 8 da manhã. Também é proibido beber na rua nos locais turísticos de Ibiza e Maiorca, podendo a multa ir de 500 a 1.500 euros, mas podendo atingir 3.000 euros se o comportamento for particularmente perturbador. E diz também que a lei permanecerá em vigor até 2027. A Presidente da Câmara do Distrito de Praga acrescentou que a proibição de pub crawls noturnos, que é aquilo que eu muitas vezes aqui falo, que é o rally tascas, que são grupos que se organizam e, portanto, o divertimento é andarem de tasca em tasca, beber aquilo. Eles compram essas coisas em breve. Eles compram um bilhete, não é? E, portanto, aquele bilhete dá-lhe acesso a beber álcool numa série de bares e, portanto... Há uma espécie de rally paper entre tascas. Exatamente, é isso mesmo. Para beber. E, portanto, a Presidente da Câmara do Distrito de Praga proibiu os pub crawls noturna e diz ela que foi motivada pelo nosso desejo de reduzir o comportamento perturbador, especialmente em relação a eventos como festas de despedida de solteiro e de solteira, que muitas vezes resultam em ruído excessivo e perturbações tanto para os habitantes locais como para outros visitantes. Estas atividades não se coadunam com o tipo de turismo que pretendemos cultivar. Ora, estas são medidas que eu muito falo e que gostava muito de ver aplicadas em Lisboa, porque nós não podemos continuar, se queremos ter um turismo de qualidade, já nem falo da qualidade de vida dos moradores, que essa é indiscutível, mas se queremos ter um turismo de qualidade, não podemos continuar a abrir portas turismo, a todo este tipo de turismo, que não traz mais valia nenhuma, que traz muita sujidade, traz muita degradação, traz muito ruído e traz problemas acrescidos também ao nosso Serviço Nacional de Saúde, porque muitos deles entram em coma alcoólico e, portanto, ainda vêm para cá dar depois despesa no nosso Serviço Nacional de Saúde, que muito bem recebe todos. E, portanto, eu não posso deixar de assinalar esta distinção, mas eu vejo com preocupação, até porque estas restrições que estão a ser feitas noutros sítios, o que é que vão fazer? Vão fazer com que Lisboa seja ainda mais um destino procurado para este tipo de turismo. E, portanto, se nós não queremos ser vistos como o local das bebedeiras e de todo o tipo de degradação da Europa, também temos que aplicar este tipo de medidas. António Proa, falta ouvir o seu minuto. Ora viva, boa noite aos nossos ouvintes e aos meus colegas aqui no estúdio. O meu primeiro minuto de hoje é para fazer referência a uma reunião muito importante que se realizou na passada sexta-feira nos espaços de concelho. Foi a primeira reunião do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que assim iniciou um trabalho como estrutura consultiva do município de Lisboa e tem como objetivo promover a participação das pessoas idosas e das organizações que os representam e que os apoiam na definição de políticas públicas dedicadas às pessoas mais idosas da cidade de Lisboa, procurando dar resposta às necessidades dessa população mais envelhecida. E a importância desta iniciativa prende-se particularmente com a estrutura etária da cidade de Lisboa. Lisboa é uma cidade que tem cerca de 25% da sua população com mais de 65 anos e, portanto, é particularmente relevante que o município de Lisboa dedique uma especial atenção a uma população que tem significado em quantidade, mas que também tem significado em termos do merecimento que tem de ver satisfeitas muitas das suas preocupações. Espero que o resultado deste Conselho Municipal, para além da reunião, se traduza em políticas concretas de apoio à população idosa, mas está dado um primeiro passo que me parece muito relevante e que merece este sublinhado. Vamos então ao nosso primeiro tema, propriamente dito, no balanço de 25 de outubro, ou seja, da passada sexta-feira, já havia 123 ocorrências, 21 detidos, 7 feridos, vários bens destruídos. O balanço da PSP era o balanço da PSP que fizeram das desordens que ocorreram na Grande Lisboa. A polícia deixou claro também na passada sexta-feira que não ia tolerar quaisquer atos de vandalismo e destruição. O comunicado da PSP refere também 21 detidos, 2 polícias feridos por apedrejamento, 5 cidadãos feridos por esfaqueamento e por queimaduras. No que toca a danos materiais, há 5 viaturas da polícia, 5 autocarros que foram danificados, 16 veículos ligeiros e 2 motociclos que foram incendiados. Há também a registar um atentado contra uma esquadra da PSP com arremesso de engenhos pirotécnicos. Isto depois do que falámos, enfim, no início, depois de desacatos e na sequência da morte de um cidadão na Amadora pela PSP. Carla, vou começar por si. Bom, em primeiro lugar, quer dizer, falamos disto aqui porque é Lisboa e nós falamos de Lisboa. Sim. E isto, de facto, esta semana, enfim, orientou muitas das coisas que se passaram em Lisboa e foi motivo de preocupação para, sim, quem aqui vive e para quem aqui trabalha, portanto, daí nós trazemos a... Sim, sim, sim, claro, e portanto é algo que nos deixa a todos muito preocupados, não só a forma como tudo começou, como a escalada que existiu, e nós nas juntas de freguesia recebíamos a todo momento informação da Proteção Civil sobre o que estava a acontecer. Eu na minha freguesia não tive um único incidente, mas ia acompanhando o que ia acontecendo nas outras freguesias, ou freguesias que tiveram vários incidentes, infelizmente, e portanto foi uma preocupação e que nos deixou a todos de alerta e continua a deixar os nossos serviços de alerta. É importante apurar efetivamente tudo o que aconteceu, e quando eu digo tudo o que aconteceu, não me refiro só à situação da morte do cidadão pela polícia, que isso naturalmente está a ser investigado e será naturalmente alvo de um relatório, mas falo também a importância de nós apurarmos de onde é que vem toda esta violência, porque esta violência, o gatilho desta violência foi de facto a morte que ocorreu e a forma como a polícia entrou no bairro, mas a verdade é que... É apenas que, um gatilho, não é? Sim, porque depois... muita desta violência não tem certamente que ver com este episódio, não é? Portanto, há aqui... um conjunto de situações que estão a ocorrer que é importante que sejam averiguadas e que se perceba efetivamente quem é que está na origem de alguma desta violência, porque quem quer apontar o dedo a determinadas situações também tem interesse em instigar alguma violência e, portanto, é um assunto muito delicado. Devemos ser todos muito prudentes nas afirmações que fazemos. De facto, não há nada mais errado do que afirmações gratuitas que temos visto por aí, não da nossa parte, obviamente, mas que temos visto por aí, e que existem muitos grupos extremistas que têm interesse que esta violência aconteça. Eu não acredito, por exemplo, que o ataque que foi feito ao motorista do autocarro, que foi aqui falado, não, custa-me acreditar que tenha alguma coisa a ver com isto. Eu acho que foi um outro episódio paralelo, não é? Pois... precisamente, e possivelmente até de quem tem todo o interesse em provar que existem uma série de situações ligadas à imigração, ligadas a outros fatores que desencadeiam violência. Portanto, até pode estar a acontecer que a origem desta recente violência não tem rigorosamente nada a ver do que a situação que originou, infelizmente, o fatídico episódio. Agora, isto eu acho que a parte... Era curioso o que há bocadinho a Carla dizia de juntar pessoas, da maior parte das pessoas não quererem este tipo de violência, não preconizarem este tipo de violência. Hoje, quando se entregou na Procuradoria-Geral da República uma queixa-crime contra algumas pessoas do Chega que fizeram afirmações consideradas de certa forma, sim, fazendo que apologia incitam, da violência, incitam, não é? À violência. O Miguel Prata Roque estava a falar que tinha pessoas que tinham assinado a petição, que tinha pessoas de todos os quadrantes políticos, tinha pessoas do CDS, tinha pessoas de todos os partidos, portanto, excetuando o Chega, tinha pessoas de todos os quadrantes políticos, justamente para frisar que, não, que são todas as pessoas que não querem instigar à violência, apesar dos dias que correm, não é? Nesse exatamente, sentido. Exatamente. Enfim, foi ele que entregou a petição, daí eu dizer o nome dele. Foi ele que ficou incumbido de entregar a petição. António Proa. Muito bem, este tema é um tema preocupante. Petição não, neste caso era a queixa-crime, não era a petição. Petição é outra. E acho que é muito importante que se faça justiça em todos os planos. Isso é a primeira garantia de que vivemos num país em que o Estado de Direito prevalece, sendo que eu quero aqui também dar uma palavra a propósito da defesa do Estado de Direito à PSP. A PSP é constituída por homens e mulheres, que não são infalíveis, mas a PSP enquanto corpo é a instituição que garante a nossa segurança e que assegura a prevalência do Estado de Direito, e eu ouvi também palavras ou insinuações injustas para com a PSP no seu todo, e isso acho que é também de evitar, e eu quero aqui dar essa palavra de solidariedade e de apreço, pela polícia, porque em princípio à partida a PSP garante a nossa segurança e o Estado de Direito, como disse, e portanto se houver algum problema ele deve ser avaliado pelas entidades competentes, e é isso aliás que está a acontecer. Estará a ser feito. Mas esta questão da insegurança na área metropolitana de Lisboa não é um fenómeno recente, e vários episódios têm acontecido com alguma frequência em várias zonas da área metropolitana de Lisboa. Este caso foi de facto mais grave, mais agudo, e deve ser visto com preocupação, porque a pior coisa que pode acontecer é que se comece a tornar normal, que comecem a tornar normais estes episódios de insegurança, de vandalismo que são cometidos. E, portanto, é muito importante que haja mão firme para evitar que quem, pelos motivos que forem, aliás, mesmo que não acredito que haja, nem creio que tenha sido esse o sentido do que a Carla disse, não há, e a Carla de certeza também não acredita que haja uma conspiração para incitar à violência, não creio que haja isso, mas independentemente das razões que alimentam esta violência tem que ser travada, e é a PSP quem tem a obrigação, e que nós esperamos e que eu espero que consiga repor a nossa segurança e a nossa tranquilidade. Mas isso leva-me a uma outra, a duas questões. Eventualmente não temos muito tempo para as abordar com profundidade, mas queria referir dois aspectos. Há problemas sociais na área metropolitana de Lisboa que têm que ser observados, acompanhados e mitigados, e esses problemas agravam-se cada vez que não há atenção suficiente para os compreender e muitas vezes até para antecipar as consequências desses problemas. E são, portanto, problemas aos quais aparentemente se têm vindo a fechar os olhos há muitos anos, não é? Ou as instituições têm demitido de prestar, de fazer o investimento suficiente para a resolução desses problemas. E portanto, quando há um fenómeno de imigração crescente, essa imigração também tem que ser acompanhada com maior esforço de integração, por exemplo, dessas populações imigrantes. Há problemas de habitação e esses problemas têm que ser acompanhados e respondidos pelas entidades competentes. E, portanto, há por um lado essa dimensão que tem que ser observada para que não degenere em questões de violência. E há, por outro lado, outro problema que nós temos, que é a diminuição da capacidade, nomeadamente da PSP, em fazer o seu trabalho de forma adequada. Ainda há dias foi feita uma referência à diminuição do número de efetivos da PSP em Lisboa. Há menos efetivos, em 2010 havia cerca de 8 mil elementos da PSP em Lisboa, este ano não chegam a 7 mil. Ora, quando nós temos uma área metropolitana e uma cidade de Lisboa com, por exemplo, um número crescente de procura turística, os meios para garantir a segurança deviam ter crescido e não diminuído. E nós aqui em Lisboa, e porque estamos a falar de Lisboa, não posso deixar de fazer uma referência à Polícia Municipal de Lisboa, que aliás foi objeto de alguma polémica há umas semanas atrás, na sequência de uma afirmação do Presidente da Câmara de Lisboa, defendendo o reforço da atuação da Polícia Municipal. E eu quero aqui acompanhar... É que o já pode atuar, não é? Não, o problema é que sempre pôde atuar, sempre, mas há apenas um detalhe. Pode atuar em flagrante delito, mas depois não pode conduzir quem prevaricou à esquadra para ser entregue. Tem que esperar que a PSP vá ao encontro da situação no local em que ela aconteceu. Isto obviamente não faz sentido nenhum e faz menos sentido ainda quando a Polícia Municipal de Lisboa, em particular, isto não se aplica a outras polícias municipais no país, refiro-me à de Lisboa e ao Porto, que têm um regime especial e que são constituídas exclusivamente por elementos da PSP com a respectiva formação, que têm que mantém o estatuto e com todas as obrigações, direitos e deveres de quadros da PSP, e portanto nós temos aqui um potencial. Eu costumo dizer, ainda há pouco tempo tivemos na Assembleia Municipal uma audição com o Sr. Comandante da Polícia Municipal de Lisboa, e eu tive a oportunidade de dizer que temos uma polícia de luxo, porque tem competências para além daquelas que pode, por lei, executar. E, portanto, o caminho de colocar a Polícia Municipal de Lisboa com um pouco mais de competências que possam auxiliar para assegurar a segurança, perdoem-me o pleonasmo, na cidade de Lisboa, parece-me positivo. Sendo que, no caso da Polícia Municipal, nós também temos um problema. A Polícia Municipal tem, neste momento, pouco mais de 400 efetivos, homens e mulheres, todos eles vindos da PSP, sendo que o que se estima é que seriam necessários 700 e o quadro prevê cerca de 850. E, portanto, face ao quadro, temos cerca de metade do quadro de Polícia Municipal de Lisboa preenchido. E, portanto, assim, torna-se de facto difícil e termino com esta nota, torna-se difícil, enquanto não se resolver o problema dos efetivos da polícia, da PSP e, no caso de Lisboa, também da Polícia Municipal de Lisboa, estas situações de insegurança que surgem são mais difíceis de combater. Há problemas de recrutamento na PSP que têm que ser resolvidos, isso tem consequências na Polícia Municipal de Lisboa. O Presidente da Câmara referiu ainda recentemente que solicitou, porque depende, solicitou à PSP mais efetivos para a Polícia Municipal e foram-lhes concedidos apenas 25. E, portanto, quando se olha para estas situações de segurança, vale a pena olhar, como eu disse, por um lado para os problemas que estão na origem, mas por outro lado para a capacidade de quem nós queremos que garanta a segurança, da capacidade que tem para garantir a nossa segurança. Carlos Artisan. Pegando um pouco no que o António Proa diz, e diz com razão, o efetivo policial está muito diminuído. Sejamos claros, quem é que quer ir para a polícia por 800 euros por mês? E portanto, os concursos abrem e não são preenchidas as vagas que existem. E pior, e pior ainda no caso de Lisboa, porque depois a PSP que concorre, tudo o que não quer é vir para Lisboa, porque depois tem custos de habitação, por exemplo, casa, elevadíssimos. Com isso tudo, isso complica tudo, e ainda agravando, depois que a Polícia Municipal em Lisboa e do Porto bebem dos efetivos da PSP, portanto, isto é a pescadinha de na boca. Sim, para cada vez haver menos meios. Haver falta em número de polícias, menos de pessoas, não seria concessão à polícia. De pessoas e meios. Meios também, sim. Isso a minha junta, do Parque das Nações, minha, salvo seja, aquela que represento, tenho a honra de representar, estamos a preparar, ainda hoje falava com a 40ª Esquadra, a possibilidade de avançarmos para a disponibilização de uma viatura, porque houve um desinvestimento ao longo de muitos anos de meios para dotar as polícias com meios atualizados e com capacidade para responder. E se calhar também, quando falamos nisso, devíamos pensar nas body cameras, nas câmaras que são para os polícias colocarem Que as pessoas não estão a perceber porque é que não estão já a funcionamento, mas que, aquelas regras, houve um concurso público, houve uma empresa inacreditável que nós consigamos, não consigamos. Não é nós, é assim nas democracias. Nós, mas quer dizer, vamos ver aos Estados Unidos e há quantos anos eles usam a Câmara que registra e não pode ser alterada a gravação. Não são um grande exemplo, portanto, Carlos Ardisson, de tratamento policial. Não estou a dizer isto, estou a dizer na Não é um grande exemplo. Agora, na Europa há regras, não é? Desculpas, as têm regras. Eu não disse que os Estados Unidos. Espera aí. Vamos lá ver só uma coisa, só para esclarecer. Sim. Eu não disse que os Estados Unidos são um exemplo da atuação da polícia. O que estou a dizer é que nós vemos na televisão, em qualquer. Mas nessas situações, é a primeira vez que nessas situações que vão depois parar à nossa televisão, registros de quem fica são registados aquilo que se acontece. Muitas situações deste género. E isso eu não consigo perceber como é que nós aqui continuamos emperrados. Os sistemas de videovigilância são o que são, tudo isso. Dizer que, em relação à morte do. Deve ser da por pessoa, uma razão que se leva 20 anos a da pessoa e a atuação do polícia, que esteve, isso deverá ser julgado e averiguado como nas instituições devidas. E dizer que. Que parece que há um aproveitamento de extremo a extremo, e eu sempre aqui tenho defendido que os extremos nunca estão certos, e potenciando uns, que é a história de sempre, isto está muito mal e, portanto, isto agora é causa de tudo, potenciando com algumas declarações, comportamentos, indivíduos e que é aquilo que nós tivemos a ver, e ver do outro ponto também alguém a dizer que se calhar tem que se reequacionar se a PSP faz sentido existir ou não. Portanto, isto são comportamentos que não são democráticos, isto são de pessoas que não regulam bem, desculpa o termo. Isto não faz qualquer sentido. Não se pode dizer nem horrores de um lado, nem de horrores do outro, porque isto não vivemos nisto. E Portugal não é isto e não pode ser isto. Não pode ser e não podemos também. Deixe-me dizer também uma coisa que me impressionou, e que a comunicação social tem um papel importante em informar, em reportar e em transmitir as coisas que estão a passar. Agora, ter todos os canais em simultâneo a transmitirem imagens de ontem e de anteontem com caixotes a arder e com coisas, estamos a potenciar que as pessoas, sim senhora, então vamos lá fazer isto, estão à nossa espera. Isto não é lógico, isto não é transmitir a notícia como o que está a acontecer. E isto também deve ser pensado. Há uns anos falou-se do comportamento com os fogos florestais e o acompanhamento que era feito, e já estamos a voltar a cair na mesma situação, potenciava os tais criminosos que deveriam pôr fogo nas florestas a querer fazer isto e aquilo. Há alguns temas em que não portanto, se faz. Claro está, nós sabemos portanto, que. É um absurdo, o que acaba de dizer é um absurdo que se passa, porque os órgãos são tão dependentes e querem todos fazer isso. Mas assim como estão todos à mesma mas hora. Mas devia de haver, ouça, futebol, por exemplo, como nós sabemos, como todos é nós sabemos, os casos, futebol, os casos de tentativas de suicídio e tudo isso não são anunciados, e felizmente, para não potenciar isso. E tem que haver de alguma forma que se transmita a informação corretamente. Eu não defendo nenhuma censura, nada disso. Agora, estar a passar em fundo, em loop completamente, imagens de há dois ou três dias, que eu até, quando a pessoa ia à televisão de manhã, pensa, mas isto foi o que se passou, espera aí, já ardeu outro autocarro, já ardeu isto. É inacreditável. É inacreditável, e isto prejudica a sociedade. E leva a que haja mais reação do que aquela, e todos estes comportamentos, não só da comunicação social, aqueles atos de barbaridade, principalmente quando se ataca um autocarro com o motor lá dentro e que não se deixa sair, e que se causa, porque epá, é inacreditável, isto é desumano, isto não, como a Carla dizia, isto já não tem nada a ver com o reclamar com a situação inicial. Isto é um aproveitamento de alguém que não tem consciência ou está a mandar de outra, que não sei quem, mas que acha que é divertido certamente fazer isto e atirar coquetéis molotov às quadras ou a carros, ou pegar fogo a carros, e as pessoas que viram 30 e tal viaturas, salvo erro, sem arderem, essas pessoas que ficaram com os carros ardidos são prejudicados. Claro, e provavelmente ou têm algum seguro que lhes pague por atos de vandalismo e de terrorismo ou de alguma coisa assim, que são raras as pessoas que têm, ou então são barbaramente prejudicados nas suas vidas. Isto colhe a quem? Só colhe aos extremos, mas isto não... Temos que pensar bem na sociedade que estamos a conduzir, porque isto, se não, corre muito mal. E Carla, eu não gostava mesmo que isto corresse mal. Carla, como foi a que falou menos? Quer acrescentar alguma coisa antes do intervalo? Não, quero, quero acrescentar duas coisas. Sim. Uma, em primeiro lugar, porque foi aqui falado o sistema de videovigilância. Eu sou a única freguesia da cidade que tem sistema de videovigilância. Sim. Tenho 27 câmaras. Tenho, quer dizer... Eles estão montadas no território. Tem no bairro Alto desde 2014 27 câmaras. Mas aqui referimos foi as câmaras que os polícias têm em si, não é? Amadora tem, isto a propósito de quer a Amadora, quer o bairro Alto, foram os dois sítios pioneiros do país. De violência, sim. E aqui só recordar duas coisas: é que nós temos autorizadas desde 2021 216 câmaras. Dessas 216, apenas estão instaladas 7 em Santa Catarina, na minha freguesia também. Portanto, a minha freguesia é a única da cidade que tem videovigilância, mas a questão aqui é que faltam 209, que nós estamos à espera desde 2001 para serem instaladas. Portanto, isto a propósito da videovigilância, que acho que é importante. E essas já estão autorizadas? Relembrar, tudo autorizado desde março de 2021, porque estas autorizações demoram tempo. Okay. 2021, desculpem. Sim. Eu estava a estranhar agora. Não, às vezes eu penso mais rápido que estava falo, a achar e às que vezes troco. Atrás. Não, portanto, 2020, Bairro Alto 2014 foram instaladas. Em março de 2021 foram autorizadas 216. Estas autorizações demoram tempo, porque a autorização do MAI, da Comissão de Proteção de Dados, portanto, tudo isso está autorizado. E dessas 216 foram instaladas 7 no início de 2022. Portanto, estamos à espera que sejam instaladas as outras 209, que umas vão para a zona do Caixotré, outras para a zona do Campo das Cebolas, dos restauradores, do Recio. Portanto, portanto, era importante, quer dizer, que esta instalação avançasse. Isto tudo já deveria estar instalado e de facto é uma demora. A outra é a parte social que está subjacente, que de facto eu acho que eu espero que tudo isto que está a acontecer, que implica uma maior reflexão sobre a situação social em que muitas destas pessoas vivem e que vai tender a piorar precisamente por aquilo que foi aqui também falado. As condições da habitação pioram, portanto, muitas das pessoas que estão a ir morar para estes bairros sensíveis, não é? Digamos, onde são pessoas que moram ali porque é onde conseguem pagar renda, e são pessoas que trabalham, que têm os seus filhos na escola, e portanto são pessoas que estão a ser altamente discriminadas e que devem implicar uma maior reflexão de todos nós, enquanto sociedade, enquanto políticos, de uma maior integração destas pessoas, porque os filhos destas pessoas devem ter o acesso a uma educação igual à que todos temos, e a questão é que temos um conjunto de pessoas que neste momento vivem rodeadas de violência, e portanto não estamos a falar de pessoas que fazem a pequena criminalidade, não estamos a falar de jovens que crescem em meios com pequena criminalidade, estamos a falar de muitas pessoas, infelizmente, que são obrigadas a sair de Lisboa, que são obrigadas a sair dos centros urbanos, mesmo dos concelhos à volta de Lisboa, que são obrigadas, muitas delas, a morar nestes bairros, e isto devia preocupar-nos a todos. Fazer-nos pensar também. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos para a segunda parte do Fome Lisboa já a seguir. Amália. Esta terça-feira, não deixe voar o jackpot de 85 milhões. Euromilhões, a criar cêntricos de um dia para o outro. O Saloio de Caneças. Restaurante com tradição em grelhados de peixe, carne e cozinha regional. E aos domingos, uma sugestão de todo o país, o tradicional cozido à portuguesa, seguido de uma matiné de fados com Jerónimo Caracol e Luísa Soares. Restaurante O Saloio de Caneças. Cozinha regional servida com distinção. Espaços amplos para eventos e parqueamento. Para informações e reserva, marque 219-81-5570. Encerra à segunda-feira. Dia 10 de novembro, venha celebrar connosco o São Martinho, com uma emenda especial ao som do fado. Segunda parte do Fórum Lisboa, vamos falar de forma breve da Carta Municipal de Habitação. Já falámos aqui um programa desta Carta Municipal de Habitação. Finalmente a Câmara aprovou a Carta. Fala num investimento de 900 milhões de euros, um documento que ainda vai ter de ser votado na Assembleia Municipal, certo? Não estou a dizer nenhum disparate. Exatamente. Acolheu alterações do PS, do Bloco, do Livre e dos Cidadãos por Lisboa. Os socialistas acabaram por se abster, consideraram na verdade que a carta é um flop. A Câmara de Lisboa aprovou então a Carta de Habitação, é a primeira Carta Municipal de Habitação de Lisboa e terá sido então viabilizada apenas com os votos a favor da coligação Novos Tempos, que governa sem maioria absoluta, mas graças à abstenção do PS e PCP. Exatamente. António Proa, vou começar por si. São boas notícias. Agora temos poucos minutos. Sim. Para cada um. Não, aliás, ainda a semana passada tivemos, ainda para mais foi uma feliz coincidência. Largamente a falar desta. A Carla não pôde estar presente e, portanto, foi substituída pela Inês Drummond, sim, vereadora, que estava à beira de viabilizar a carta Municipal de Habitação de Lisboa. E, portanto, não quero crer que foi este programa que a inspirou a viabilizar a carta, claro, mas não. Nós falámos da importância de haver uma Carta de Habitação de Lisboa e é uma boa notícia. Aliás, eu a semana passada fiz essa referência, que era muito importante que Lisboa tivesse a Carta Municipal de Habitação, e o Partido Socialista foi responsável e viabilizou. É melhor ter uma carta do que não ter, apesar de não concordar com é bom ter uma estratégia. Vamos lá ver. Quem governa a Câmara de Lisboa é o engenheiro Carlos Moedas, que ganhou as eleições e, portanto, é legítimo que ele possa querer ter uma estratégia para a habitação. A oposição não concordará com ela, também faz parte da democracia, mas é bom que haja condições, ferramentas, instrumentos para que a maioria possa desenvolver uma política para a habitação, ainda para mais numa matéria tão importante e tão crítica para Lisboa. E, portanto, é muito positivo, fico muito satisfeito que quer o Partido Socialista, quer o PCP tenham viabilizado, mesmo com as críticas, isso faz parte. Obviamente já vamos ouvir a Carla a dizer que a carta é a pior coisa que há, mas há uma estratégia para Lisboa e é uma estratégia que tem ferramentas concretas, objetivos, e portanto há que serem cumpridos, mas é uma carta que olha para a habitação nos próximos 10 anos, são 900 milhões de euros destinados a investimento público em habitação pública, uma previsão de cerca de 3 mil novos fogos de iniciativa pública até 2028, de um total de, julgo, segundo vi, pude analisar, de cerca de 7.400 fogos que previa também dos privados, das cooperativas, vão ser construídos. Estão, aliás, expressamente previstos 500 fogos por iniciativa de cooperativas de habitação, que aliás é um instrumento que tinha sido abandonado há muitos anos na cidade de Lisboa e que aliás está a correr já o primeiro concurso para voltarmos a ter iniciativa de cooperativas de habitação. Por iniciativa da oposição, e eu registo com satisfação que foram aceites algumas alterações, nomeadamente limitação no alojamento local, que fica com uma percentagem máxima de 5% em Lisboa, um incremento também na inclusão de fogos de renda acessível em novos empreendimentos que venham a ser construídos e a antecipação de vários projetos de renda acessível, alguns dos quais foram aliás várias vezes referidos pela Carla, nomeadamente aquele do Restelo, que tantas vezes a Carla referiu que tinha sido abandonado, adiado, etc. Afinal não, esta carta prevê por iniciativa do Partido Socialista, creio, ser recuperado no curto prazo. E, portanto, Lisboa tem uma Carta Municipal da Habitação, que já agora estava prevista na Lei de Bases da Habitação desde 2019, e estamos em 2024 e Lisboa ainda não tinha, e, portanto, para mesmo terminar, o anterior Executivo não teve pressa em aprovar uma Carta Municipal da Habitação, mas agora temos metas, temos investimento muito significativo, 3 mil fogos até 2028, compara com os 6 mil que o Dr. Fernando Medina, quando era Presidente da Câmara, prometeu, mas que não construiu nenhum. E, portanto, temos agora uma ambição que eu espero que se concretize, porque se concretizar, Lisboa ficará melhor. Seguramente não vai resolver todos os problemas de habitação em Lisboa, mas vai concorrer para diminuírem muito os problemas de habitação em Lisboa. Carla, uma das coisas que falámos na semana passada com a Inês Drummond foi tentar explicar a quem nos ouve o que é isto de meter uma Carta Municipal de Habitação, para que é que serve. Pronto, ela explicou bem, explicaram os restantes também, que é um instrumento, no fundo, de políticas de habitação para a cidade e, portanto, que a Câmara tem um instrumento efetivo a partir do momento em que tem a carta. No entanto, o PS considera que esta carta é um flop, assim, em poucas palavras. Não, mas viabilizou, não é? Como tenho pouco tempo e como, de facto, a Inês falou bastante bem da opinião do PS sobre a Carta Municipal, a Carta Municipal aprovada é um documento, é um papel, portanto... Não, é um instrumento de trabalho. É um instrumento de trabalho e, portanto, ver se há os efeitos que terá. Agora, eu aqui, nos poucos minutos que tenho, não posso deixar ficar, a preocupação é que, entretanto, depois da discussão da Carta Municipal de Habitação, saiu no dia 23 o decreto-lei, o Governo aprovou o decreto-lei 76/2024, que vem alterar as regras do alojamento local e vem alterar para muito pior. Claro, muito pior depende do lado em que estamos, quem está do lado da habitação e quem defende uma Carta Municipal de Habitação com os defeitos, com as virtudes que ela tenha, que quer dizer, isto é completamente assustador, porque isto é um completo abrir de portas àquilo que se tinha procurado fechar do alojamento local. A título de exemplo, para as pessoas perceberem, as licenças passam a ser transmissíveis, portanto, ou seja, uma espécie de trespasse, e deixa de aquilo que se tinha procurado disciplinar neste momento, quer dizer, caiu completamente. E aqui dizer que esta Carta Municipal implica a construção de nova habitação. Isto será um esforço inglório, mesmo que nós construamos muitas casas municipais num curto espaço de tempo, algo que não será execuível, como é óbvio, mas mesmo que o fizéssemos e que esta carta construíssemos o triplo do que estava previsto, ora, de nada serve se nós deixamos as casas do mercado privado fugirem para o alojamento local, que é isto que vai acontecer mesmo, certo? Mas a partir do momento, para já, a Câmara teve, com a lei que existia do anterior governo, teve a possibilidade de fazer cair 8 mil licenças do alojamento local. Já agora, todas as 8 mil licenças que foram criadas quando o Partido Socialista governava a Câmara todas essas licenças que foram criadas numa altura em que não havia regulamentação e em que não existia um regulamento pelo qual uma regulamentação pela qual alguém lutou. A questão é que foi criado um instrumento para fazer cair a justiça, seja o Partido Socialista é que nem por isso. A questão é que não interessa agora quem lutou por isso, eu também estou à vontade para falar, porque de facto lutei sempre por isso, mas a verdade é que o grande recrudescimento do alojamento local foi durante desde que o engenheiro Carlos Moedas preside à Câmara, está congelada a concessão de novas licenças. Foi grave. Sim, mas estamos a falar das propostas o Carlos Moedas vota contra, não é? Diga-se de passagem, porque a questão é que existe um regulamento aprovado em 2019, existe essa proibição nas freguesias do centro da cidade e já neste mandato foram propostas várias restrições que foram aprovadas pelos vereadores da esquerda. Já volta que a direita chumba sempre. Portanto, só resumindo com isto, que isto de facto não é tema, mas preocupa-me muito esta alteração e preocupa-me muito a Câmara nada estar a fazer para fazer recuar estas licenças. Carlos Adilson, tem 2 minutos. Como só está a falar, ouvir falar a Carla e o PS do alojamento local quando cavalgaram o alojamento local para devolver. Quer gastar este seu minuto para dizer isso? Não, já se disse não aqui 500 não vezes. Não é, é só porque tenho que o dizer. Se quiser, tem que o dizer. Quando é que o PS é empresário de alojamento local? Tenho que o dizer. O alojamento local cresceu e veio o PS que criou regras. Eu estive a ouvi-la com imensa atenção, tinha imenso prazer e estive caladinho. Agora, voltando à carta municipal. Também não deixa de ser interessante. O negócio do alojamento local era com o parceiro do Partido Socialista na Câmara, com o Bloco. Sim, mas eu lembro-me que houve um secretário de Estado chamado Adolfo Mesquita Nunes, que foi quem incentivou muito o alojamento local no país. Não há problema, tudo bem. Temos que dizer as coisas como elas são, não é? Não sei o que é que eu posso dizer. Não sei o que é que posso dizer. Não quero nada. Mas... Diga então. Eu estive a ouvir o que eu gosto e o que não gosto. E depois quando tenho um minuto, quando não me deixaram tempo para falar, a Carla prefere continuar a falar por cima de mim. Não, a Carla já não vai falar. Assim é difícil. Agora, Cidadãos por Lisboa votarem contra a carta, a senhora vereadora Paula Marques era a responsável pela habitação em Lisboa. Estamos a brincar? Em 2019, que a carta devia ter sido feita, não fez nada, e é preferível votar contra do que ter uma carta com a qual não concorda 100%. Isso choca-vos. Portanto, isto não faz sentido nenhum. Isto não faz sentido nenhum. E, felizmente, que a carta está aprovada, não é com a varinha mágica para resolver tudo, certamente, da habitação, porque é uma situação quase infinita. E agora, eu até também vejo cá, também está falado a renda acessível no Parque das Nações, um empreendimento grande que está previsto e que já esteve para ir à reunião de Câmara, já foi retirado, porque não, as regras que quem está na oposição dita não aceitava que as regras fossem assim. Esperemos que agora se possam resolver e que avance também esse projeto, como o do Restelo e como outros. Muito bem. Carla, vamos ao fado. Vamos ficar com Nuno de Aguiar, não é? Exatamente. Nuno de Aguiar, que celebra este ano 60 anos de carreira. Exatamente. Com o fado Bairro Alto. Que ambas, eu pensava que era do Carlos do Carmo, mas que a Carla também. Também não. Pensava. Aliás, o primeiro programa em que eu estive aqui foi precisamente a música que eu escolhi, mas cantada por Carlos do Carmo. Bom, temos então o podcast em archive.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa, já sabe, repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado.